Givanildo Costa, comunicando. Minha pátria, o universo. Família, a humanidade. A minha espada, o meu verso. Meu lema, a sinceridade. O meu Deus, a natureza. Meu amor, a poesia. Suave qual céu azul, de amor, paz, harmonia. Condeno os erros vis, barreira contra a união, que gera a escravidão de passivo serviçal. Indiferente à luta de homem sem ideal, seja nossa pátria ou mundo, com fraternal convivência, reinando um amor profundo, de profunda consciência. O homem será leal, seu discurso verdadeiro, sendo, pois, seu ideal de respeito ao companheiro. Para haver compreensão e venceremos a batalha, além da dedicação, algo mais que nunca falha. Para nós, o Esperanto, na mensagem que nos traz, é como o suave encanto de amor, de ternura e paz. Minha patrui, l'universo, flamilio la romaro. Mi aglavo, mia verso, deviso, am al anaro. Mi adio, la naturo, mia amo poesi. Poemo milda l'azuro, pri amo pazzo, harmoni. Condanno la fieraroi, baroi contra o cunulezzo. Anco contra o servutezzo, de passiva servutulo. Indiferenta al batalo, che il surda cae mutulo, de homo sen idealo, l'amondo la patrolando, con frata bon convivado. La homo estu sincera, cae sen vana parolado, li avorto tian vera, porque tio compreno lin, sen ia ai babelado, de comenzo dis la fin, ser tion sancta idealon, porque ni atingu din, Caini, venco la batalon, de comenzo dis la fin, de esperanto la messaggio, de amo pazzo verajo, la mondo compreno din. Cidadão do Mundo, poema concebido pelo esperantista brasileiro Oswaldo Pires de Holanda, ex-presidente da Liga Brasileira de Esperanto. Tutimondo Civitano, poema verquita de la Brasila Esperantisto, Oswaldo Pires de Holanda, ex-presidente de Brasil Esperanto Ligo. Está entrando no ar. Esperanto, a língua da fraternidade. Produção do Departamento de Esperanto da Rádio Rio de Janeiro. Apresentação, Givanildo Costa. Yes, bonan tagon, né? Bonan tagon, galvitio, que o ascutas min. Minha cara, Kleber, tive fartas bonas, amigo. Tive muito elaboras. Compreendebre, yes. E também quero chamar a nossa atenção para a nossa equipe. Além da equipe que tem a nossa queridíssima Sheila no telefone. Tri-tri, oxês, mil, unicvar, nulo, nulo. E a Sheila no telefone, 3386-1400. Olha, e com um prêmio que tá valendo, hein? Um prêmio de um CD que você vai gostar muito, que coisa boa. Começa a participar do nosso programa. Não poderia deixar jamais de falar de alguns dos nossos ouvintes. Olha só, ontem eu estive lá nas atividades dos companheiros da atividade do nosso queridíssimo Divaldo Pereira Franco, do Colégio Militar. E queremos mandar aquele abraço para Regina, mãe do Guilherme, para Maria Arcângela, lá da FAO, para Luciana, e ela também, ela que é do CELD, assim como a Tana do Meia, aquele abraço. A Isabel, a Sônia Luzia, a Célia Regina, a Emma, a Lília, todas da Casa de Geraldo, de Niterói, aquele abraço. Para Elizabeth Francisco de Santa Teresa, aquele abraço também. E agora, por último, a Georgiana de São Gonçalo e a Vera Lúcia de São Gonçalo. Você gostou? Eu gostei muito. Queria dizer, todo mundo, nós temos que dizer aos poucos, porque tanta gente que nós conhecemos, Fabiano. Bonantago, Fabiano. Tive fartas boni, cara. Amiga, é caivi? Ah, me fartas ser boni, né? Yes. Tive certo lá no congresso? Yes. E a boni, tu? Caivi? Ah, como me farto, me três chates. Tive bola lá traduca? Yes. Não vou traduzir não, traduzir depois. Pois é. Participa com a gente, porque aqui você vai começar a participar do Esperanto, a Liga da Fraternidade, pra todo mundo, pra toda a humanidade, via internet. Literalmente. Que moral. Pois é, e hoje nós queremos urgente, rapidamente, homenagear a Mexica Esperanto Federativa, a Federação Esperantista do México. É do México, em que nós entrevistamos um companheiro lá do México, e que inclusive nós vamos noticiar rapidamente o congresso que vai ter esse ano lá na cidade de Acapulco. Vamos lá? Se eu pudesse. Acapulco e Jalisco, né? Lembrar a seleção brasileira. Se eu pudesse. Pois é. E comece a participar conosco. Manda aqui seu poema, manda aqui sua participação. Porque aqui você tem voz. Porque assim nós estamos aqui, meu jovem técnico. Responda se você é capaz. Vocês são capazes. Na semana passada, tivemos que fazer o programa direto lá de São Paulo. Na semana anterior, a pergunta foi: o Congresso Brasileiro desse ano será em... E a certa foi a letra B, São Paulo. E tivemos vários acertadores. E o agraciado, gostou do agraciado, Fabiano? Gostei, João. Bastante, amigo. Hein? Eu estou com um dicionário, meu amigo. Na ponta da língua. Que está aqui. Foi o nosso queridíssimo Edson de Cordovil, que já levou o seu prêmio, que foi Esperanta Volt da Vera Jordã, hein? Que disco hoje, bonito. Que disco bonito. E hoje tem um disco dela em homenagem à sua desencarnação, né? Não é homenagem à desencarnação. É o disco póstumo. É um post-morta disco, yes. Né? É um disco depois da desencarnação e que o Edson de Cordovil foi o contemplado. Porque a pergunta, pois, é a seguinte. Pessoal, atenção, hein? Valendo, hein? Valendo um CD. Esperanto Mia Passio de Vera Jordã é pós-morte, ou seja... Póstumo. Recém-saído do pois forno. Pois é. Diz pra gente urgentemente, quero que você diga, com que idade nasceu a ideia de uma língua para todos os povos de Zamenhof, hein? Em que idade nasceu no Zamenhof essa inteligência, né? Essa capacidade de envolver a todos, que é uma língua comum para todos os povos. Com que idade ele disse isso? Será que foi na opção A? 50 anos? Será que é na B? 100 anos? Ou será que é na C? 12 anos? Será que é A? Será que é B? Será que é C? Sei não. Participa! Valendo o quê, meu jovem Fabiano? O mais novo CD da praça. Lançado no Congresso, Maravilha, hein? Tem muita informação a respeito muito desse disco. Muito e bastante. Com duas músicas populares, como Onda do Mar e também Tarde de Itapuã. Aliás, o disco todo muito bem gravado. Maravilha. A Vera legou ao público um material muito bonito. E é esse que está de prêmio. Participa conosco, que eu quero que você participe conosco. Porque aqui nós estamos aqui, meu jovem técnico. A música. E hoje nós temos uma música desse CD. Olha só que música bonita. A música de trabalho do disco, Givanildo. Isso. Uma parceria inédita de Vera Jordã e Aloysio Sartorato, Mal Harmonio. Ou em português, Desarmonia. Vamos ouvir? E nós queremos, naturalmente, é claro. Me vou assim, virtual. Me vou assim, vertical. Me vou assim, surbite. Me vou assim, surbite. Me vou assim, terete. Me vou assim, surportrete. Me vou assim, checrane. Me vou assim, manenane. Virtuale, mi vola su vertica. Estas são as manchetes do plantão esperantista de hoje. Dinamarca pronta para receber o maior evento esperantista do planeta. Juventude Esperantista já tem novo presidente. Entrou em circulação o Anuário Esperantista. Congresso de Esperanto é tema de crônica em grande jornal paulista. Um giro pelo movimento esperantista. E Congressão Esperantista faz sucesso e deixa saudade. Detalhes dentro de alguns minutos no plantão esperantista. Comunicando, Givanildo Costa. Pois é, Fabiano, que congresso, hein? Congresso, nível internacional, hein? Triplo congresso. Tinha pessoas de quantos países? Givanildo, eram 9 países da Europa. Quase 20 países. E quase todos os países da América do Sul, alguns da América Central e os 3 da América do Norte. Que coisa boa, pois é, você está dizendo que o Esperanto não funciona, diz que ele é igual a morta. Rapaz, falar nisso, você viu a crônica que saiu no último domingo no jornal O Estado de São Paulo? O Estado de São Paulo, isso é uma maravilha. O articulista falava exatamente daquilo que nós vivenciamos lá na padaria, tomando a nossa supo. Nossa supo, né? Esperantista. Exatamente. E aí, gostaram? Que maravilha. Vocês sentiram semana passada como foi nosso programa direto, onde entrevistamos quantas pessoas? Aproximadamente 9 pessoas. De 6 ou 7, 5 ou 6 países, não foi? Exato. Desde a Europa até a América. Eu nunca tinha visto isso no Congresso. Pela primeira vez teve plateia para assistir o programa. Depois do Congresso, depois do programa, o pessoal bateu palma. Aplaudiu, é. Teve programa de rádio, o pessoal bateu palma. Pois é, participa com a gente. Quero que você diga, com que idade nasceu a idade, com que idade nasceu a ideia de uma língua para todos os povos em Zamenhof? Será que é na letra A, 50 anos? Será que é na B, 100 anos? Ou será que é na C, 12 anos? Será que é A, será que é B, será que é C? Valendo o quê, Fabiano? O novo disco da cantora Vera Jordão. Esperanto, Minha Passio. CD póstumo, recém-saído do forno. Esperanto, Minha Paixão. Maravilha, participa com a gente, que você vai gostar. Essa música que a gente tocou agora é do nosso CD. Porque essa aqui nós temos aqui, meu jovem técnico. Entrevista. E nós estamos em mais uma entrevista do 46º Congresso Brasileiro de Esperanto, junto com o 37º Congresso do Jovem Esperantista Brasileiro, assim como o 6º Congresso Pan-Americano. Está à frente de nós um companheiro da Colômbia, é o Luiz Jorge Santos Morales, ele que é um dos esperantistas mais ativos daquela região, especificamente em Bogotá, lá na Colômbia. Ele que é psicólogo, ele que é especialista em linguista, né? E também como uma pessoa bastante ativa em nossas atividades. Que é presuro conivente, né, Luiz Jorge? E estas grandes presuro, Fruigi Citi, em Brasil, fin. Esta é minha única visita ao Citi Ulando. Diz que é a primeira vez que ele vem ao Brasil e com prazer. Kai, que a maneira vi Farides esperantista? Como se tornou esperantista, Luiz Jorge? Minha esperantistijo estis neclarigebla. Mi antaustis miracle ou strange que existas de lingvo, ou mi serce amico e la agio dec, que a mi estis de giara, mi comencis serci ti un lingvo, mi nestis la nomo. La nomon, kai en la lernejo kie mi studis mi insistis iri kaj reiri al la biblioteko por serĉi librojn pri tiu lingvo kaj finfine mi iris al alia lernejo la sekvantan jaron kaj amiko mia montris al mi revuon kie estis artikolo pri Esperanto. Li diris al mi: vi interesiĝas pri lingvoj, do al vi interesas ĉi tiu artikolo eble. Kaj mi je la momento kiam mi vidis la titolo artikolon, de tiu artikolo, jen la lingvo kiun mi serĉis. Kompreneble, ĝis nun mi ankoraŭ ne scias kial mi rekonis kaj kiel mi rekonis, ke tiu estas mia serĉata lingvo. Tamen, du monatojn poste, mi trovis reklameton en ĵurnalpapero, kun reklamo pri korespondaj kursoj de Esperanto el Argentino. Kaj do, mi kostis al mi $2 en la kurso, kaj mi komencis en 1927. Isso que foi mais ou menos assim, interessante, quase que miraculosamente a coisa aconteceu, né? Ele disse que procurava uma língua em que ele pudesse falar com pessoas e tal, algo que pudesse falar com as pessoas de modo geral. E aí, em uma das vezes, né, um amigo dele, falando em várias vezes, ele foi inclusive à biblioteca e tal, procurando, até que um amigo dele falou dessa, de uma língua, né, dessa língua e tal, e mostrou alguma coisa sobre esperança. E isso fez com que ele se interessasse, até que 2 meses depois ele descobriu em uma divulgação um curso de Esperanto que era feito na Argentina, que era pago mediante $2. Assim. E desde aquele tempo ele vem participando. Cai do vi Ian Partoprenes, que ele é presidente de La Asociación de Colombia, onde você já foi dirigente da Associação da Colômbia, ou uno ela Esperanto Grupo, ou de um grupo esperantista em Bogotá, ou em Alialoco, em Bogotá, ou em outro local? Facte mi estas la fondinto de Colombia Esperanto Ligo. Mi fondis ĝin en 1966. Kaj la aliaj kunfondintoj jam ĉiuj forpasis. Sed mi estas la ununura kiun ankoraŭ jes. Kaj mi estis la prezidanto de la ligo dum 24 jaroj ĝis nun. Sed ne sinsegue, sed alterne con aliai personoi. Ele disse que é um dos fundadores da Associação Colombiana de Esperanto. Ele, que em 66 fez isso com alguns companheiros, vários já retornaram ao plano espiritual. Ele é o único que está conosco. E durante 24 anos ele tem sido presidente, só que não seguidamente. Indo, voltando, indo, voltando. Que é movado em Colombia, o progresso, o progresso. O movimento esperantista na Colômbia, progride, não progride? Yes, de progressas, compreendible. Também em colombiano iel, caial, nestas tiel grupi gemai, kiel brasilano, kiel homo en aliai landoi. Sed la umias tio, multai iunuloi eclernas esperanton, kai daurigas ian studadon de esperanto pere de la curso lernu sur la reto. Do, ciujare dum niaj landaj kongresoj ni vidas novajn vizaĝojn de lernanto de junuloj, kiuj ĵus lernis Esperanton, kaj ili kutime parolas eĉ pli bone ol la veteranoj. Ele disse que progride, mas no, o colombiano, segundo ele, não é muito dessa atividade de grupo, né? Mas que ele vê que nos congressos nacionais colombianos, a cada ano ele vê o jovem vindo, novas caras participando. Tu existes de um lar esperantista movado, né? Existe um movimento jovem na Colômbia? Yes, la secció, la junulara secció nomigas Colombeio. Mi mem fondis gin en 1966, yes. Kai fakte estante la presidanto de Colombeio, do mi estis ankaŭ parto de Colombia Esperanto Ligo, ambaŭ estis ligitaj, yes. Ele disse que sim, desde 1966 que existe já essa atividade do jovem. Ele é um dos fundadores, né? Lá fundindo. Ele é fundindo, ele é o fundador, né? Então, desde aquele período, 1966, existe, e com Lanomo, que é esse Lanomo? Colombeio, ou seja, integrante de um grupo maior, né, de Esperanto. Colombia Esperanta Junulara Organizo, Colombejo estas Brasila, Esperanta io non la organizo, Colombejo estas Colombe. Kaj ni la simbol, fakte la simbolo estas calo Colombejo kun la Colombo y la dometo, porque la Colombo y loĝas. E diz que Colombejo é o nome em Esperanto, né? Que é a juventude esperantista da Colômbia, né? E que o símbolo é uma espécie de um pombo em cima do local, de um local. É, Sabanega. Cai, cara, relata lá Latina América ou toda América Esperanta movado, tudo de progresso, nem progressos. Cai, e com relação ao movimento esperantista em nível das Américas, que é o pan-americano, que o viu opinião, pretio, qual é a sua opinião sobre isso? Yes, Colombio, la movado comencis en 1906, cae facte la unua congreso en Colombio estis organizita de la tiama presidente de la Respublico en 1910, yes. Cae do, nia movado ne estas tiel gran nombra kiel tiu citie en Brasilo, nec tiel alt qualita kiel tiu eble en Cubo, sed la maniero laŭ kiu la parol maniero de la colombiano ja estas ege bona kaj preskaŭ ĉiuj kolombiaj esperantistoj estas memlernintoj de Esperanto. Ele disse que já desde 1906 existe a atividade esperantista, só que foi estabelecido alguma coisa ligada a uma instituição esperantista por meio do presidente. Colombia presidenta, é isso? Yes, em 1910, la tiama presidente de la Respublico, Carlos Eugenio Restrepo, li estis esperantisto, kaj li organizis la unuan Esperanto Congreson en Colombio en 1910. Olha só, 1910, o presidente da Colômbia, que era esperantista, né, fez a primeira atividade esperantista, você assistiu, né? La Unia Congresso. La Unia Congresso, Colômbia Congresso de Esperanto, cai, ele também lhe disse, que não tem tanta gente como tem aqui no Brasil. Uhum. Também não tem uma capacidade sim, mas não tão como uma disposição da língua, como em Cuba, por exemplo, mas que existe um movimento. Bom, seria me chatas lá, Colombia pronúncia, já me quando os Aragão que vieram me via. Uhum. Eu estou dizendo que eu gosto da pronúncia do colombiano, uhum. Inclusive que dizendo que o Luiz é amigo do Aragão. Virávamos bem lá um pronúncio muito chato, achou, né, cara? Não, me muito andando. Yes, em Colombia, em colombiano, e estas línguas puristoi, ancau pri la hispana. Ni fieras pri tio, che ni parolas suffice clare, porque aliai povu compreni nin. Cai ancau esperanto, cutime la colombiai esperantistoi, estas laudata de aliai esperantistoi, cer ili diras vi parolas clare, cai compreneble. Eble ni estas io mette pri parolema iol Olmia e Naibaro, então... Ele diz que o colombiano é muito de falar a própria língua, né? O espanhol, no caso, com toda uma clareza. E com relação ao Esperanto, eles também primam por isso. Por isso que as pessoas, quando escutam o colombiano, veem que ele fala claro, né? E isso faz com que o colombiano se sinta esperantista. Esperantista que o colombiano se sinta muito mais esperantista. Bem, relata tio movado em minha região, na América. Tu de progressos, não progressos, o movimento em nossa América progride, não progride, que a esses vem impresso, via opinião, tio. Qual é a sua opinião ou sua impressão sobre isso? Oh, yes, compreneble. Mi jam havis okazon vojaĝi ankaŭ al Eŭropo kaj al Nordameriko kaj kompari ke la movado sendube progresas. Antaŭ 60 jaroj aŭ 20 jaroj la esperantistoj ne estis tiel fluaj parolantoj kiel hodiaŭ. La kongresoj estas pli kaj pli grandaj, la organizaĵoj estiĝas en diversaj partoj de la mondo, kaj eĉ en Ameriko, en Ekvadoro, Peruo, Ĉilio, Argentino, do kaj eĉ en Bolivio ankaŭ la organizaĵoj estiĝis, kaj la tieaj esperantistoj ankaŭ parole estas bonaj studantoj, kaj do la ilia kono de la lingvo progresas, kaj ankaŭ la nombro da esperantistoj kreskas iom post iom. Ele diz que já participou de movimentos na Europa, né, em outras partes também, e que ele observa, resumindo, que o movimento na América, ele cresce, né, gradativamente. Isso é assim, senhor? Yes, correcte. Yes. Kai é compreensível. Compare com la antaŭaj jardekoj, la progreso de Esperanto estas evidenta tra la mondo. Ne nur en la grandaj landoj, sed ankaŭ en la malgrandaj landoj. Kai danka al la reto, al internet, la homoj, la junuloj ĉefe lernas Esperanton. Kaj do mi pensas ke la estonteco de Esperanto troviĝas ĉe la reto. Ele diz que, em comparação com os anos 50, ele disse anteriormente que eu não conseguia falar naquela oportunidade, os anos 60, cresce bastante. E agora, com essa participação da internet, cresce mais ainda. Ele diz que realmente é evidente esse crescimento do movimento esperantista na América também. Cara, que apresuro para lhe convite. Que prazer falar com você. Tive volas dele ion pli ao via elastai vortoi. Se você tiver alguma coisa mais para dizer, ou só últimas palabras. Ah, multan dankon. Yes, mi estas ege felicia havi la okazon esti troviĝi ĉi tie en Brazilo. Niaj landoj, Kolombio kaj Brazilo, havas komunan landlimon, kaj finfine Dio donis al mi la eblon veni ĉi tien, ĉar ĉiam mi iris al Eŭropo, al Usono kaj alia norden anstataŭ suden, kaj mi estis tre bone impresita pri la kongreso, kaj kaj kompreneble reiros hejmen ege kontenta kaj feliĉa pri tio kion mi vidis ĉi tie en Brazilo, kaj se Dio permesos, mi revenos venontjare kaj multajn aliajn fojojn eĉ kun mia familio, porque ili vidu per siaj propraj okuloj kiel bela Brazilo estas. Ele disse que está muito feliz pela sua participação dele aqui no Brasil, pela primeira vez. Ele ficou muito feliz pelo que ele está vendo, né? E disse que no próximo ano, se for possível, ele virá com a família para que ela possa ver, na verdade, essa atividade, né? Todo esse desenvolvimento do Esperanto em nosso país. Também ele disse anteriormente que vários países da América, como a Bolívia, como o Equador, como Argentina e outros mais, o movimento se faz. Cara, me tratando que as provia intervir, diz ali oportunamente, né, cara? Até outra oportunidade. Dankon al vi, kai coran saluton al ciui brasilanoi. Cordialmente, saúdo a todos e muito obrigado. E nós estamos terminando mais uma de nossas entrevistas em nosso 46º Congresso Brasileiro de Esperanto, o 30º Congresso do Jovem Esperantista Brasileiro, junto com o 6º Congresso Pan-Americano. Que coisa boa! Você gostou? Eu gostei muito. Dankon, obrigado. Comunicando, Givanildo Costa. Pois é, estamos terminando. Que maravilha, vocês gostaram? Maravilha, que coisa boa. E aí, vocês viram a entrevista com um companheiro da Colômbia. Olha aí. E a Colômbia que teve, inclusive, o seu primeiro congresso, Fabiana, nacional. Que coisa, hein, rapaz? Feito pelo presidente da República. O presidente que introduziu o Esperanto na Colômbia. Maravilha. E você gostou? E participa com a gente. Quero que você diga, com que idade nasceu a ideia de uma língua para todos os povos de Zamenhof? Será que é na letra A, com 50 anos? Com a letra B, 100 anos, ou na letra C, 12 anos. Valendo, hein? Um CD em homenagem, póstuma, né? Lembrando da nossa queridíssima Vera Jordan, né? Em que o título do CD é Esperanto Mia Passio, ou seja, Esperanto Mia Paixão. Fabiano, você gostou? Gostei, Giovanni. Aliás, vamos mudar o título do disco, Esperanto Mia Passio. Nossa paixão. É. O que é que nós temos a seguir, meu jovem técnico? Comerciais. Pois é. Está no ar. Esperanto, a língua da fraternidade. Está no ar. Esperanto, a língua da fraternidade. Apresentação, Givanildo Costa. Congressão Brasileiro faz sucesso e deixa a saudade. No oferecimento da Liga Brasileira de Esperanto. Plantão Esperantista. Começa no próximo sábado o Congresso Universal de Esperanto. O maior evento do mundo esperantista vai acontecer em Copenhague, na Dinamarca. Serão inúmeras palestras, aulas, debates e outras atrações inteiramente faladas na língua internacional neutra. Até o momento, 1.400 pessoas se inscreveram. A França lidera a lista de congressistas com 175 adesões e o Brasil aparece em sétimo lugar com 59 inscritos. O congresso vai até o dia 30 de julho. A Organização Internacional da Juventude Esperantista tem novo presidente. Foi eleito para o cargo polonês Lukasz Jabrowski. A eleição ocorreu em Kiev, na Ucrânia, durante o Congresso Mundial dos Jovens Esperantistas. O evento começou no dia 14 e vai até a próxima quinta-feira, dia 21. Já está em circulação o Jalibro 2011, o famoso anuário da Associação Universal de Esperanto, UEA, contém 288 páginas, com endereços de 1.673 delegados em 103 países. Trata-se de uma rede mundial de indivíduos e instituições esperantistas. Todo o conteúdo também pode ser acessado pela internet. Somente recebem o Jalibro 2011 os associados da UEA em dia com a anuidade. Congresso de Esperanto é tema de crônica em grande jornal paulista. Detalhes com Julieta Dulce. O recém-terminado Congresso Pan-Americano de Esperanto foi tema de artigo na imprensa. O texto foi publicado na edição do último domingo, dia 17, do jornal Estado de São Paulo. O jornalista Humberto Werneck produziu a crônica intitulada O Esperanto é o Último que Morre. O cronista fala do encontro com os congressistas numa padaria situada próximo ao local do evento, no bairro paulistano de Perdizes. Werneck classifica, de modo bem-humorado, a invasão dos esperantistas como um tsunami. Relata ainda que aprendeu algumas palavras na língua criada por Zamenhof. O idioma neutro e as pessoas que o falam são apresentados de forma simpática e positiva. Para o Departamento de Esperanto, Julieta Dulce. Um giro pelo movimento esperantista. Está na internet o mais novo número da revista Facila Vento. Começou ontem em Copenhague a conferência da Liga Internacional de Professores de Esperanto. O maestro Alfredo Aragon lançou o livro Música Terminaro. O portal da Legião da Boa Vontade apresenta reportagens sobre o Congresso Pan-Americano de Esperanto. Pensou em falar Esperanto? Pensou na Liga Brasileira de Esperanto, uma das maiores entidades esperantistas do mundo. Amplo serviço de livros, CDs, revistas, cursos por correspondência e muito mais. Telefone 0 operadora 61 3226-1298. Na internet www.esperanto.org.br. Liga Brasileira de Esperanto. Há mais de um século coordenando o movimento esperantista brasileiro. Entre os dias 9 e 14 de julho, São Paulo foi palco do Congressão Esperantista 2011. Aconteceram simultaneamente os congressos Pan-Americano, o Brasileiro e Jovem de Esperanto. Ao todo, foram 60 palestras. O programa que mais despertou a atenção dos congressistas foi o primeiro Festival de Cinema Esperantista. Foram lançados 2 CDs e ocorreram diversas apresentações musicais. Um deles foi o disco póstumo Esperanto Mia Passio, de Vera Jordan. Nessa reunião, o espírito da artista ditou mensagem agradecendo a homenagem. A cantora carioca Dirce Salles foi ao auditório para depois o auditório para dançar durante o lançamento do CD Yen Mi. A editora Lawrence deu a público o Almanaque Lawrence 2011. O movimento espírita comemorou os 120 anos de nascimento de Ismael Gomes Braga em palestra apresentada por Paulo Carvalho. O congressão marcou o início das comemorações dos 25 anos do programa Esperanto a Língua da Fraternidade. Os 60 anos da Cooperativa Cultural dos Esperantistas foram comemorados durante sessão coordenada pelo comunicador Givanildo Costa. O próximo Congresso Brasileiro do Esperanto ocorrerá entre os dias 15 e 19 de janeiro do ano de 2012 em Taguatinga, no Distrito Federal. Plantão Esperantista. Comunicando Givanildo Costa. Pois é. Diz pra gente urgentemente. Olha, quero que você diga. Com que idade nasceu a ideia de uma língua para todos os povos em Zamehof, hein? Será que é na letra A, 50 anos? Na letra B, 100 anos? Ou na letra C, 12 anos? Quanto? Tem muita gente participando, Fabiano? Tem sim, Givanildo. Temos aqui registrar as participações de Marcos Haleck, do Grajaú, letra C. Participação também de Lenice de Campo Grande, letra C. Lucila, também de Campo Grande, letra C. E Eliane de São Cristóvão, opção C, mandando o seguinte recado. Givanildo e Fabiano, meus queridos, boa tarde. Estava com saudade de vocês e é muito bom ouvi-los hoje na rádio. Espero que tenham aproveitado bastante o congresso e quero parabenizar pelo lançamento do CD póstumo da nossa querida e saudosa Vera Jordan. Quero também me confraternizar com vocês dois pelo dia do amigo amanhã, dia 20. Embora muitas vezes eu acho que o Givanildo está mais para amigo da onça do que meu amigo. Minha amiga, mas não faz mal, eu gosto dele mesmo assim. Para o Fabiano, um abraço forte. Para a Givan, aquele abraço de sempre de estalar ossos. Danco, minha Carolina. Obrigado, minha jovem querida. Isso. Participa com a gente, quer que você participe. Não deixe de participar. Olha, é um CD belíssimo. Tem também Com uma Onda no Mar. Tem também Tarde de Itapuã, tem Calypso, tem, tá muito bonito, que coisa legal. Participa com a gente. Olha, mas só que nós precisamos falar com alguém, né? Vamos falar com um dos teatrólogos mais famosos do movimento espírita e que é esperantista também. Vamos falar com o meu amigo Gilberto Lebeninski. Bonantago, senhor. Bonantago. Ah, senti firmeza, hein, garota? Grande Gilberto Lebeninski. Como que nos vai, ajudou. Givanildo Costa? Tio Boni. O Gilberto que nos ajudou a estabelecer uma novela em pleno Congresso de 2007, hein? Maravilha, gravado na Rádio Rio de Janeiro, hein? Todo em Esperanto. E aí, meu jovem Gilberto? Pois é, o que você manda Givanildo pra gente aí? Nós estamos muito felizes porque nós vamos ter um encontro em breve, agora no sábado, dia 23 de julho, às 16 horas, na Fraternidade André Luiz, na Rua Quixadá 30, para um espetáculo da peça A Vida dos Espíritos, com toda a renda destinada ao Tabernáculo Espírita Paulo Estevão, o nosso doce e querido Tepe. Lá de Cordovil. Lá de Cordovil, que está recrutando e convocando o movimento espírita para apoiá-lo nas obras de necessidades organizacionais da sua sede. E nós não poderíamos ficar de fora nessa oportunidade, e, portanto, nós estaremos lá apresentando o nosso novo espetáculo, A Vida dos Espíritos, neste sábado, dia 23 de julho, às 16 horas, com toda a renda para o TEP. E eu quero convidar esse público gigantesco da nossa Rádio da Fraternidade, a Rádio Rio de Janeiro, para que compareçam, porque o ingresso é R$15, a classificação etária é de 12 anos, e nós temos certeza que mais que o espetáculo será um grande encontro de congraçamento entre todos os amigos do movimento espírita, não é mesmo, Givanildo? Olha, a importância é muito grande dessa tarefa da nossa casa. Para que se possa imaginar, ali em Cordovil temos poucas casas espíritas. e quantos companheiros, sem ter necessidade, já fizemos essa experiência quando nas exposições, na rua, vendendo o livro espírita no mês de abril e no mês de outubro. E olha, as pessoas estão ávidas da doutrina espírita. E a gente só quer agradecer a você, Lepeniski, pela sua disposição e pela tua criatividade, porque as peças que você faz eu só gosto. E essa eu assisti com toda certeza. Com certeza. Para a gente é sempre um prazer, Givanildo, a gente poder atender na medida do possível. Você sabe que, graças a Deus, a nossa agenda é bem concorrida, né? Então a gente procura também não só fazer o nosso trabalho, já que nós somos uma companhia profissional de teatro, onde a gente tem várias atribuições de viagens, espetáculos em teatro e também o nosso projeto camerístico nas casas espíritas, mas a gente sempre está à disposição das instituições que passam por momentos de necessidade. E nós estamos precisando realmente, precisando e muito. E que a nossa contribuição é apenas um ato de fraternidade, nada mais do que isso. O que os companheiros devem fazer para estarem presentes, para que possa apoiar um trabalho importantíssimo do TEP. Ali nós temos um trabalho com a criança, com o jovem, ensinamos violão para a criançada, assim como também, até Esperanto nós temos lá. Que coisa boa. Legal, hein? Além das palestras doutrinárias, participa conosco, não, meu jovem Lepeniski? É verdade, eu vejo que o TEP, ele nesse momento, ele está clamando nessa convocação ao nosso movimento espírita. Porque os espíritas precisam comparecer, não só no espetáculo, para conhecer toda a diretoria do TEP, conhecer os problemas que o TEP está passando, e como você mesmo disse, o bairro de Cordovil está apenas com o TEP ali à disposição para a divulgação da doutrina dos espíritos. E é um ponto de luz naquela comunidade, onde vocês fazem um trabalho diferenciado e que, por circunstâncias da própria situação atual, né, vocês estão nesse trabalho maravilhoso de buscando corações fraternos a servir em prol do bem daquela comunidade e de todos que lá comparecem. Vocês, inclusive, tiveram um evento de música, né, com a Natasha, exato, que foi exato. Um sucesso lá na Fraternidade FAO, André bom. Luiz. Excelente. Quantos do Rio de Janeiro não foram à Fraternidade André Luiz para assistir a Natasha? E eu tenho certeza que com a vida dos espíritos não vai ser diferente não, Givanildo. Logo, logo, o público vai estar aí ligando para você e dizendo: eu quero participar, até porque a Fraternidade André Luiz possui 120 lugares, né? Não são muitos lugares, mas já é um pontapé, é um início, é um chamamento, é um grito para que o movimento espírita possa se unir, principalmente as casas da região, da Penha, do Irajá, se mobilizarem para estar do lado de Ramos, Vila da Penha, Olaria, Bom Sucesso, Olaria, enfim, estarmos todos juntos, porque isso aí é que é o grande trabalho do espiritismo no Brasil e no mundo. Mitredakas Alvi, cara, muito obrigado pela tua presença, pela tua participação. E olha, você vai se preparem, que você vai levar uma das suas peças para apresentar no Congresso Brasileiro ou no Congresso Estadual, toda em Esperanto, hein? Com o maior prazer, temos a certeza que o Esperanto também é uma ferramenta excelente para a humanidade, bem como para o nosso movimento espírita. E que todos nós devemos sim fortalecer as nossas fileiras para que a gente possa, através da palavra, do sentimento e das verdades imperecíveis do nosso Mestre Jesus, deflagrar as bases no nosso planeta Terra para que todos nós possamos nos comunicar numa só voz. Mitredakas Alvi, cara, diz devido Fartuboni. Até logo, fica com Deus, meu jovem. Obrigado, meu querido. Um abraço a todos e estou aguardando lá sábado, dia 23, às 16 horas, na Fraternidade André Luiz, Rua Quixadá 30, esse movimento espírita para assistir a peça A Vida dos Espíritos. Diz devido, cara. Diz devido. Com diz, cara. E nós falamos com o nosso queridíssimo Gilberto Lepeniski, esse nosso teatrólogo muito criativo e um dos melhores, hein? Vocês gostaram? Eu gostei muito. Fabinho, você gostou, Fabiano? Gostei muito, Ivanildo. Excelente, não? Muito bom. Nós temos companheiros assim que se dispõem a ajudar, que coisa boa. Mas tem gente participando com a gente aí? Muita gente? Sim, Ivanildo. Marilza de Campinas. Campinas, São Paulo, que maravilha. São Paulo, hein? Opção C, dizendo o recado. Ivanildo, foi um prazer conhecê-lo no Congresso. Obrigado, Danco. Esse tem nome de cantor, Ivanildo. Carlos José de São Gonçalo, da opção C. Ivanildo, para variar, o programa está ótimo. Ainda tenho o boné que ganhei no seu programa. Obrigado, jovem. Regina Adriana, do Engenho Novo, letra C. Grande Shirley, Regina. De Cordovil, letra C. A nossa maestrina, como canta essa garota, hein? Tainá, de Cordovil, letra C. A jovem Tainá. Lohane, de Cordovil. Lohane, que faz parte do grupo, Printempo Esperanto Grupo. Letra C. Rafael, também de Cordovil, letra C. Grande Rafael. Audiência total em Cordovil, hein, Divani? Cordovil não é fácil, rapaz. Mais gente de Cordovil. Não é fácil não, hein? Aline, letra C. E o nosso homem da cuíca, Índio, letra C. Obrigado, a Índia. Obrigado, Índio. Obrigado também a nossa Aline. Passei por conosco. Porque aqui nós temos o quê, minha jovem? É, Fabiano, tem alguma coisa? Tem música, Ivanildo? Música pra gente. Qual é a música, meu jovem? Mais música. Isso, Fabiano. Você gostou da música? Mais uma música belíssima da nossa Vera Jordã. No CD Esperanto Mia Passio, CD póstumo da Vera Jordã. Aliás, Ivanildo, eu tenho em mãos aqui a mensagem que a Vera ditou lá no Congresso. Muito bonita a mensagem. De tirar lágrimas, hein, Ivanildo? Tirar lágrimas. Muito bonito. Que a gente vai ler a semana que vem. Nós estamos com um tempo curto. Mas vocês vão gostar, que maravilha, nós estamos passando Esperanto, hein? E qual é a música que tá tocando, gente? Ah, Como a Onda no Mar, pela nossa queridíssima Vera Jordã. Vamos ouvir? Vamos! E eu quero ver. Mar, te encairei sem fim. Tio, que ouvidas me passem tão segundo nestes nelasama. Natura sadia água te ama. Antal em sentimento estu ni plen consia e privero. Multas la viv em ladeiro te é a incentice que é la ondo del mar. Sama que o estes guiam, te o passas, foras em eterna flor. Lá vivo, ondo vidas que eu, mar, te encairei sem. Das mi, passem tão segundo nestes nelasama. Pois é, pois é, pois é, passiva com a gente. Que maravilha, estão gostando? Coisa legal. Eu quero informar para vocês também que a Biblioteca Municipal de Popular Cruz e Souza, olha que coisa legal, na rua Silva Cardoso 349, no telefone 33320675, tem curso regular de Esperanto. E mais interessante, agora, no último final de semana, no Jornal Expresso, ontem, melhor dizendo, ontem, Fabiano, saiu uma matéria sobre o Esperanto, divulgando os cursos de Esperanto na Biblioteca de Bangu de mais de 20 anos. Se você quer aprender Esperanto lá na Biblioteca de Bangu, segundas-feiras, das 10 às 11h30, ou às quartas-feiras, das 10 às 11h30 também. Vagas abertas, todo mundo pode participar, sabia disso? Sabia, Divani. O nosso queridíssimo Evandro Caboclo é que está à frente. Projeto... Com a minha amiga Nadir, que coordena a nossa Esperanto biblioteca. Para o público. Não é fácil. Tem mais alguma coisa pra gente aí? Tem sim, Ivanildo, aqui correndo, porque a hora já vai chegando para a gente. Palestra na Cooperativa Cultural dos Esperantistas, sexta-feira, dia 22, às 18 horas. Palestra em Esperanto, com Elmir dos Santos Lima, cujo tema é Danko al Iu pro Iu. Tio Fairo. Palestrante Elmir dos Santos Lima, Cooperativa Cultural dos Esperantistas, Avenida 13 de Maio, 47, sobre a loja 208, no centro do Rio de Janeiro. Pois é, você tá gostando do programa, Fabiano? Eu tô, mano. Fiquei embora. No infelizmente. No seu Calhambeque a gás. Gostou? Calhambeque ecológico. Mas antes também, vamos ver aqui quem é que vai ser o contemplado do nosso sorteio. Se você disse que a correta resposta é a letra C, meus parabéns. O Zamenhof concebeu o Esperanto como língua internacional com 12 anos. Era um gênio, na verdade, né? Que maravilha, hein? Você gostou? Gostei, Giovanni. Que maravilha. Vamos lá? Vamos lá. E na hora, só pra, saiu pra quem? Pra Campinas, Marilza de Campinas. Marilza, você deu sorte, Marilza. Vai receber via correio. Que coisa legal, hein? O mais novo CD da Vera Jordan. Maravilha. E tá lá, meu amigo. Olha lá quem está do outro lado. Lá no estúdio, o meu queridíssimo Renan Hetmanek. Obrigado, jovem. Como é que a gente faz, meu jovem? Diz la próxima semana. Yes, diz, Duncan. Estas mulas da equina bino e que volas promênico pia. Se tio estas promiate automobilo. Diz, yes, diz, diz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Esperanto, a língua da fraternidade.